Bem-vindos a todos a mais esse podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar um sutta do Digha Nikaya, o sutta número 16, o Maha Parinibbana Sutta, ou o Grande Discurso do Parinibbana. No próximo dia 17 de maio, será o dia de lua cheia do mês de maio. E a lua cheia do mês de maio é um dia muito importante em todas as tradições budistas, pois nesse dia lembramos com gratidão e reconhecimento o nosso mestre, o Buda, pois ele nasceu na lua cheia do mês de maio e ele também realizou a iluminação nesse dia e também faleceu na lua cheia de maio. Para celebrar essa importante data do mês de maio, estaremos estudando o Maha Parinibbana Sutta, que é considerado como um dos mais importantes sutas do cânone, bem como o sutta mais longo. Este sutta narra os últimos meses da vida do Buda, e em particular, os ensinamentos que ele deu durante esse período. Para aqueles que não estão muito familiarizados com a vida do Buda, ele viveu até os 80 anos e realizou a iluminação com 35 anos de idade, dedicando 45 anos ao ensinamento daquilo que ele descobriu por si mesmo. Não há dúvida de que este sutta contém, além dos fatos básicos que descrevem os últimos dias do Buda, um importante apanhado geral dos ensinamentos do Buda. Vários trechos registrados no sutta são repetições de outros sutas encontrados no cânone. Dada a popularidade deste sutta, podemos imaginar que ensinamentos considerados importantes tenham, ao longo do tempo, sido inseridos no texto, gradualmente aumentando o seu tamanho. Também outro aspecto digno de nota é que há várias versões deste sutta, e entre elas, a versão em Pali é considerada a mais antiga, devido ao seu conteúdo e linguagem empregada. No entanto, mesmo essa versão mais antiga em Pali contém vários elementos duvidosos, que se supõe tenham sido incorporados mais tarde, num processo que teve continuidade nas versões subsequentes em sânscrito, produzidas pelos Sarvastivadas e outras escolas, e que são conhecidas principalmente através das várias versões do sutta em sânscrito que foram traduzidas para o chinês e para o tibetano. Um dos desafios para os estudiosos dos textos budistas é identificar qual seria o extrato mais antigo do sutta e as respectivas adições subsequentes. Esse trabalho de análise é feito tomando em conta os próprios textos do cânone, levando em conta informações históricas, o conteúdo ideológico e a forma de expressão. Um bom exemplo desse tipo de análise é a maneira como o Buda é retratado. Nos sutas do cânone em Pali, podemos encontrar o Buda sendo retratado sob uma perspectiva humanista, longe do caráter sobrenatural que lhe foi atribuído mais tarde. Neste sutta, podemos observar o Buda sendo retratado com as características e fragilidades típicas de qualquer ser humano, bem como com elementos com um caráter sobrenatural, o que não deixa de ser contraditório. Esses elementos com natureza sobrenatural podem ser interpretados como adições posteriores. Alguns dos comentários empregados neste podcast foram obtidos do livro Mission Accomplished, escrito pelo venerável Pategama Gnanarama, que é um acadêmico reconhecido no mundo dos estudos budistas, com diplomas de graduação e pós-graduação em universidades no Sri Lanka, Londres e na Índia. O podcast vai estar dividido em três partes. Então, vamos ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Rajagaha, na montanha do Pico do Abutre. Naquela ocasião, o rei Ajatasattu, Vedehiputta, desejava guerrear com os Vádias. Ele disse: atacarei os Vádias, que são muito fortes e poderosos. Irei aniquilá-los e destruí-los. Causar-lhes-ei ruína e destruição. A confederação Vádia estava situada ao norte de Magadha, na outra margem do rio Ganges. E essa confederação consistia dos Lichavis, de Vesali, e dos Vederris, de Viderra, de onde provinha a mãe de Ajatasattu, e cuja capital era Mithila. Continuando com o Sutta. E o rei Ajatasattu disse para o seu primeiro-ministro, o Brahmani Vasakara: Brahmani, vá até o abençoado e preste uma homenagem em meu nome, com a sua cabeça aos pés dele, e pergunte se ele está livre de enfermidades e aflições, se está com saúde, forte e vivendo com conforto, dizendo: venerável senhor, o rei Ajatasattu, Vederiputta, de Magadha, deseja atacar os Vádias, e diz: atacarei os Vádias, que são muito fortes e poderosos. Irei aniquilá-los e destruí-los. Causar-lhes-ei ruína e destruição. E o que quer que o abençoado diga, relate-o fielmente para mim, pois os Tathagatas nunca mentem. Muito bem, venerável senhor, disse Vasakara. E tendo preparado as carruagens reais, ele montou numa delas e saiu com toda a pompa da realeza de Rajagaha em direção ao pico do abutre. Ele foi até onde a estrada permitia e depois continuou a pé até onde o abençoado estava e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ele se sentou a um lado e relatou a mensagem do rei. Agora, o venerável Ananda estava em pé atrás do abençoado, ventilando-o. O abençoado disse: Ananda, você ouviu dizer que os Vádias se reúnem em assembleia regular e frequentemente? Eu ouvi que eles assim o fazem. Ananda, enquanto os Vádias se reunirem em assembleias com frequência e regularmente, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Você ouviu dizer que os Vádias se reúnem em harmonia, se separam em harmonia e conduzem os seus negócios em harmonia? Eu ouvi, venerável senhor, que eles assim o fazem. Ananda, enquanto os Vádias se reunirem em harmonia, se separarem em harmonia e conduzirem os seus negócios em harmonia, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Você ouviu dizer que os Vádias não permitem aquilo que ainda não foi autorizado e não restringem aquilo que foi autorizado, mas prosseguem de acordo com aquilo que foi autorizado na sua tradição ancestral? Eu ouvi, venerável senhor. Você ouviu dizer que eles honram, respeitam, reverenciam e saúdam os seus anciãos e consideram que a eles se deve dar ouvidos? Que eles não raptam à força as mulheres e as filhas dos outros e as obrigam a viver com eles? Que eles honram, respeitam, veneram e saúdam os santuários Vádias dentro das cidades e fora delas, não retirando o apoio adequado feito e dado anteriormente? Que medidas adequadas são tomadas para a segurança dos Arahats, para que esses Arahats possam viver lá no futuro e que aqueles que lá vivem possam permanecer com conforto? Eu ouvi, venerável senhor. Ananda, enquanto medidas adequadas forem tomadas para a segurança dos Arahants, para que esses Arahants possam viver lá no futuro e que aqueles que lá vivem possam permanecer com conforto, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Então, o abençoado disse para o Brahmani Vasakara: certa vez, Brahmani, quando eu estava no santuário Sarandada, em Vesali, Eu ensinei aos Vajjas esses sete princípios para prevenir o declínio, e enquanto eles mantiverem esses sete princípios, enquanto esses princípios permanecerem vigentes, é de se esperar que os Vajjas prosperem e não que declinem. Em vista disso, Vassakara respondeu: Venerável Gotama, se os Vajjas mantiverem mesmo que um desses princípios, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem, quanto mais todos os sete. Com certeza, os Vajjas nunca serão conquistados pelo rei Ajatasattu através da força das armas, mas sim através da propaganda e colocando-os uns contra os outros. E agora, Venerável Gotama, estou muito ocupado e tenho muito o que fazer. Brahmani, faça como julgar adequado. Então, Vassakara saiu satisfeito e contente com as palavras do abençoado, levantou-se do seu assento e partiu. A palavra em Pali, Upalapana, que foi traduzida como propaganda, também pode ser interpretada como trapaça, adulação ou diplomacia. Continuando com o Sutta. Pouco tempo depois de Vassakara haver partido, o abençoado disse: Ananda, vá até os bicos que se encontram em Rajagaha e convoque-os para o salão de assembleias. Muito bem, venerável senhor, Ananda disse, e assim fez. Então, ele voltou até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ficou em pé a um lado e disse: Venerável senhor, a ordem dos bicos está reunida. Agora é o momento para o abençoado fazer o que julgar adequado. Então, o abençoado levantou do seu assento, foi até o salão de assembleias e sentou num assento que havia sido preparado e disse: Bicos, eu ensinarei para vocês sete coisas que conduzem ao bem-estar. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte: As sete coisas que conduzem ao bem-estar, em Pali Aparihaniya Dhamma, também pode ser interpretado como os fatores para o não declínio. Ou seja, o Buda vai estar descrevendo as coisas que irão assegurar a longevidade da Sangha. Continuando com o Sutta. Enquanto os bicos se reunirem em assembleia com frequência e regularmente, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Enquanto eles se reunirem em harmonia, se separarem em harmonia e conduzirem os seus afazeres em harmonia, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Enquanto eles não permitirem aquilo que ainda não foi autorizado e não restringirem aquilo que foi autorizado, mas prosseguirem de acordo com aquilo que foi autorizado nas regras de treinamento, enquanto eles honrarem, respeitarem, reverenciarem e saudarem os bicos sêniores que foram ordenados há muito tempo, os pais e líderes da ordem, enquanto eles não forem uma presa dos desejos que neles surgirem e que conduzem ao renascimento, enquanto eles se dedicarem a viver nas florestas, enquanto eles mantiverem a sua atenção plena estabelecida, para que no futuro os bons companheiros venham até eles e aqueles que já vieram se sintam bem na companhia deles. Enquanto os bicos mantiverem essas sete coisas e forem vistos fazendo isso, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Eu ensinarei para vocês outras sete coisas que conduzem ao bem-estar. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte: Contanto que os bicos não se regozijem, não se deliciem e não fiquem absortos em atividades, conversas, sono e convívio social, contanto que eles não abriguem ou fiquem sob a influência de desejos inábeis e prejudiciais, contanto que eles não tenham amigos, colegas ou companheiros prejudiciais, contanto que eles não fiquem satisfeitos com realizações parciais, contanto que os bicos mantenham essas sete coisas e sejam vistos agindo assim, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Eu ensinarei para vocês outras sete coisas que conduzem ao bem-estar. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte: enquanto os bicos mantiverem a fé, a vergonha e o temor de cometer transgressões, o aprendizado, a energia estimulada, a atenção plena estabelecida, a sabedoria, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Eu ensinarei para vocês outras sete coisas que conduzem ao bem-estar. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte: enquanto os bicos desenvolverem os fatores da iluminação, da atenção plena, da investigação dos fenômenos, da energia, do êxtase, da tranquilidade, da concentração, da equanimidade, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Eu ensinarei para vocês outras sete coisas que conduzem ao bem-estar. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte: enquanto os bicos desenvolverem a percepção da impermanência, a percepção do não-eu, a percepção da repulsa do corpo, a percepção dos perigos do corpo, a percepção do abandono, a percepção do desapego, a percepção da cessação, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Há um sutta na coleção do Anguttara Nikaya, chamado Giri Mananda Sutta, que descreve em mais detalhes essas sete percepções. Eu vou ler agora a descrição dessas sete percepções que aparecem nesse sutta. E qual é a percepção da impermanência? É o caso em que um bico, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: a forma é impermanente, a sensação é impermanente, a percepção é impermanente, as formações mentais são impermanentes, a consciência é impermanente. Assim, ele permanece contemplando a impermanência nesses cinco agregados. Isso é chamado a percepção da impermanência. E qual é a percepção de não-eu? É o caso em que um bico, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: o olho é não-eu, as formas são não-eu, o ouvido é não-eu, os sons são não-eu, o nariz é não-eu, os aromas são não-eu, a língua é não-eu, os sabores são não-eu, o corpo é não-eu, os tangíveis são não-eu, a mente é não-eu, os objetos mentais são não-eu. Assim, ele permanece contemplando o não-eu nessas seis bases sensuais internas e externas. Isso é chamado a percepção de não-eu. E qual é a percepção da repulsa? É o caso em que um bhikkhu examina esse mesmo corpo para cima, a partir da sola dos pés, e para baixo, a partir do topo da cabeça, limitado pela pele e repleto de muitos tipos de impurezas repulsivas. Ou seja, neste corpo existem cabelos, pelos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino grosso, intestino delgado, conteúdo do estômago, fezes, bilis, fleuma, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, muco, líquido sinovial e urina. Assim, ele permanece contemplando esse mesmo corpo. Isso é chamado a percepção da repulsa. E qual é a percepção dos perigos? É o caso em que um bhikkhu, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: este corpo é a fonte de muitas dores, muitos perigos, pois neste corpo surgem todos os tipos de aflição, tais como doenças do olho, doenças do ouvido, doenças do nariz, doenças da língua, doenças do corpo, dores de cabeça, cachumba, doenças da boca, dores de dente, tosse, asma, catarro, azia, febre, dor de estômago, desmaio, disenteria, gripe, cólera, lepra, furúnculo, tuberculose, epilepsia, coceiras, micoses, varíola, sarna, pústulas, icterícia, diabetes, hemorroidas, câncer, úlceras, doenças que surgem da bilis, da fleuma, dos ventos, de um desequilíbrio dos três, do comportamento descuidado, da violência, dos resultados de cama, do frio, do calor, da fome, da sede, defecação, urina. Assim, ele permanece contemplando os perigos nesse mesmo corpo. Isso é chamado a percepção dos perigos. E qual é a percepção do abandono? É o caso em que um bhikkhu não tolera um pensamento de desejo sensual que tenha surgido. Ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Ele não tolera um pensamento de má vontade que tenha surgido. Ele não tolera um pensamento de crueldade. Ele não tolera estados ruins e prejudiciais que tenham surgido. Ele os abandona, os remove, os elimina, os aniquila. Isso é chamado a percepção do abandono. E qual é a percepção do desapego? É o caso em que um bhikkhu, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, nibbana. Isso é chamado a percepção do desapego. E qual é a percepção da cessação? É o caso em que um bhikkhu, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, nibbana. Isto é chamado a percepção da sensação. Voltando então ao Mahaparinibbana Sutta, Bicos, eu ensinarei para vocês 6 coisas que conduzem à vida em comunidade. Enquanto os bicos, tanto em público como em particular, praticarem ações com amor-bondade com o corpo, linguagem e mente, para com seus companheiros na vida santa, compartirem com seus virtuosos companheiros qualquer coisa que recebam como oferendas apropriadas, inclusive o conteúdo das suas tigelas de esmolar, sem guardar apenas para si, observar consistentemente, sem alteração e ininterruptamente aquelas regras de conduta que são imaculadas, que conduzem à libertação, elogiadas pelos sábios, puras e que conduzem à concentração, e perseverar nisso juntamente com seus companheiros, tanto em público como em particular, continuar com o entendimento nobre que conduz à libertação, à completa destruição do sofrimento, permanecendo com esse insight juntamente com seus companheiros, tanto em público como em particular. Enquanto os bicos mantiverem essas 6 coisas e forem vistos fazendo isso, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. Então, enquanto o abençoado estava na montanha do Pico do Abutre, ele frequentemente aconselhava os bicos desta forma: isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente imbuída de sabedoria se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Este é um resumo do caminho de treinamento ensinado pelo Buda para realizar a iluminação. Esse caminho tem por base a virtude ou moralidade, a concentração ou a quietude e a paz mental, e, por fim, a sabedoria. Esses 3 elementos, virtude, concentração e sabedoria, operam em conjunto. Portanto, não é suficiente para aqueles que aspiram pela iluminação, pela libertação do sofrimento, apenas dedicar-se à meditação. A meditação tem que ser suportada pela virtude e pela bondade. A mente, suportada pela quietude e pela paz mental, tem capacidade para manter o foco o tempo suficiente, com clareza e luminosidade, para realmente compreender e ver a realidade das coisas. A mente agitada e confusa, desprovida de paz, não é capaz de desenvolver essa clareza e luminosidade, e assim não é capaz de ver a realidade das coisas. As impurezas são aquelas coisas que distorcem e perturbam a mente, impedindo-a de ver com clareza a realidade das coisas. A impureza do desejo sensual é a busca pelo prazer dos sentidos, a mente que não conhece nenhuma outra forma de desfrutar do prazer que não seja através de algum dos meios dos sentidos. A mente que está em constante busca por estímulos externos não é capaz de desfrutar da quietude e da paz. A mente imbuída de sabedoria se liberta da impureza do desejo sensual porque é capaz de enxergar as desvantagens dos prazeres dos sentidos e o fato que existem prazeres superiores aos prazeres dos sentidos. A impureza de ser existir também distorce a mente através da constante busca que ocupa a mente pela fabricação de um eu e a fabricação do meu. A impureza do entendimento incorreto é o entendimento que as ações não geram consequências, ou seja, que não existe a lei de karma. O entendimento incorreto também compreende o desconhecimento das quatro nobres verdades, respectivamente, que o sofrimento existe e qual a sua causa, que esse sofrimento pode ter fim e como alcançar isso. A impureza da ignorância é ver o mundo condicionado como permanente, que traz a felicidade e que possui substância, em contrapartida à verdadeira natureza das coisas condicionadas, que é a impermanência, a insatisfatoriedade e que é desprovida de substância ou não eu. Continuando com o sutta. E quando o abençoado tinha permanecido em Rajagaha pelo tempo que desejava, ele disse para o venerável Ananda: Venha, Ananda, vamos para Ambalatika. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda. E o abençoado foi para lá com uma grande comitiva de bicos. E o abençoado ficou no Parque Real em Ambalatika e lá também ele frequentemente aconselhava os bicos dessa forma: Isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente, imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Tendo permanecido em Ambalatika pelo tempo que desejava, ele disse para o venerável Ananda: Vamos para Nalanda. E assim eles fizeram. Em Nalanda, o abençoado ficou no manguezal de Pavarika. Então, o venerável Sariputta foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: Venerável senhor, eu tenho tamanha confiança no abençoado que acredito que não existe ou nunca existirá no presente um outro contemplativo ou brâmane com mais conhecimento do que o abençoado com respeito à iluminação. Sublime, de fato, é essa sua afirmação bramada, Sariputta. Você rugiu o definitivo e categórico rugido do leão. Venerável senhor, eu tenho tamanha confiança no abençoado que acredito que não existe ou nunca existirá no presente um outro contemplativo ou brâmane com mais conhecimento do que o abençoado com respeito à iluminação. Você agora, Sariputta, compreendeu com a sua mente as mentes de todos os arahants, os perfeitamente iluminados, que surgiram no passado, e assim compreendeu, esses abençoados tinham tal virtude, ou tais qualidades, ou tal sabedoria, ou tal permanência, ou tal libertação? Não, venerável senhor. Então, Sariputta, você compreendeu com a sua mente as mentes de todos os arahants, ou perfeitamente iluminados, que surgirão no futuro, e assim compreendeu, esses abençoados terão tal virtude, ou tais qualidades, ou tal sabedoria, ou tal permanência, ou tal libertação? Não, venerável senhor. Então, Sariputta, você compreendeu com a sua mente a minha própria mente, eu sendo no momento arahat, o perfeitamente iluminado, e assim compreendeu, o abençoado tem tal virtude ou tais qualidades, ou tal sabedoria, ou tal permanência, ou tal libertação? Não, venerável senhor. Sariputta, se você não tem o conhecimento, compreendendo as mentes dos arahats, os perfeitamente iluminados do passado, do futuro e do presente, por que você faz essa sublime afirmação bramada e ruge o definitivo e categórico rugido do leão? Venerável Senhor, eu tenho tamanha confiança no abençoado que acredito que não existe ou nunca existirá no presente um outro contemplativo ou brâmane com mais conhecimento do que o abençoado com respeito à iluminação. Eu não tenho, venerável Senhor, o conhecimento compreendendo as mentes dos Arahats, os perfeitamente iluminados do passado, do futuro e do presente. Mas ainda assim compreendi isso através da inferência do Dhamma. Suponha, venerável Senhor, que um rei tivesse uma cidade fronteiriça, com sólidas muralhas, proteções e abóbadas, e com um único portão. O guardião ali postado seria sábio, competente e inteligente, alguém que não permite a entrada de desconhecidos e admite que entrem os conhecidos. Enquanto ele patrulha, seguindo o caminho que circunda a cidade, ele não vê uma fissura ou abertura nas muralhas grande o suficiente para permitir que mesmo um gato passe. Ele poderia pensar, qualquer criatura de bom tamanho que entre ou saia desta cidade, todas entram e saem através deste portão. Do mesmo modo, venerável Senhor, eu compreendi isso através da inferência do Dhamma. Todos os Arahats perfeitamente iluminados que surgiram no passado, todos esses abençoados, primeiro, abandonaram os 5 obstáculos, corrupções da mente e enfraquecedores da sabedoria. E depois, com as suas mentes bem estabelecidas nos 4 fundamentos da atenção plena, eles desenvolveram corretamente os 7 fatores da iluminação. E dessa forma, eles despertaram para a insuperável iluminação perfeita. E, venerável Senhor, todos os Arahats perfeitamente iluminados que irão surgir no futuro, todos esses abençoados irão primeiro abandonar os 5 obstáculos, corrupções da mente e enfraquecedores da sabedoria. E depois, com as suas mentes bem estabelecidas nos 4 fundamentos da atenção plena, eles irão desenvolver corretamente os 7 fatores da iluminação. E dessa forma, despertarão para a insuperável perfeita iluminação. E, venerável Senhor, o abençoado que é no presente o Arahat perfeitamente iluminado, primeiro abandonou os 5 obstáculos, corrupções da mente e enfraquecedores da sabedoria. E depois, com a sua mente bem estabelecida nos 4 fundamentos da atenção plena, desenvolveu corretamente os 7 fatores da iluminação e, dessa forma, despertou para a insuperável, perfeita iluminação. Sariputta descreve as 3 tarefas que são necessárias para a iluminação. Abandonar os 5 obstáculos que enfraquecem a sabedoria e alimentam a ignorância. Os 5 obstáculos são o desejo sensual, a má vontade, a inquietação e a ansiedade, o torpor e a preguiça e a dúvida. A tarefa seguinte é desenvolver os 4 fundamentos da atenção plena, cujo treinamento está descrito no Satipatthana Sutta, que é o Sutta número 10 do Majjhima Nikaya, e no Anapanasati Sutta, que é o Sutta número 118 do Majjhima Nikaya. E, por fim, desenvolver os 7 fatores da iluminação, que são a investigação dos fenômenos, a energia, o êxtase ou piti, a tranquilidade, a concentração, a equanimidade. Mais detalhes sobre os 7 fatores da iluminação podem ser encontrados no Bodhanga Samyutta, do Samyutta Nikaya, cujo link encontra-se na página do podcast. Este episódio, que acabou de ser narrado com Sariputta, também aparece no Sampa Sadaniya Sutta, que é o Sutta número 28 do Digha Nikaya. Esse episódio, ele não aparece nas versões em chinês e tibetano do Parinibbana Sutta. E também é interessante observar que Sariputta faleceu alguns meses antes da morte do Buda. E que, portanto, parece que este trecho não se trata de um evento que aconteceu nessa época, mas que foi adicionado posteriormente ao texto deste sutta. Continuando com o sutta. Então, enquanto estava em Nalanda, no manguezal de Pavarika, o abençoado frequentemente aconselhava os bhikkhus desta forma. Isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente, imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Tendo permanecido em Nalanda pelo tempo que desejava, o abençoado disse para Nanda: "Vamos para Pataligama", e assim eles fizeram. Em Pataligama eles ouviram: "O abençoado acaba de chegar aqui." E os discípulos leigos de Pataligama foram até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentaram-se ao lado e disseram: "Que o abençoado concorde em visitar o nosso salão de assembleias." E o abençoado concordou em silêncio. Então, quando eles viram que ele havia concordado, eles se levantaram dos seus assentos e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, foram até o salão de assembleias. Eles cobriram o salão completamente com coberturas e prepararam assentos. Arranjaram um grande jarro com água e penduraram uma lamparina de azeite. Então eles foram até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ficaram em pé a um lado e disseram: "Venerável Senhor, o salão de assembleias foi coberto completamente com coberturas e os assentos foram preparados. Um grande jarro com água foi arranjado e uma lamparina de azeite foi pendurada. Agora é o momento para o abençoado fazer aquilo que julgar adequado." Então, o abençoado se vestiu e, tomando a sua tigela e o manto externo, foi com a sanga dos bicos até o salão de assembleias. Ao chegar, ele lavou os pés e depois entrou no salão e sentou-se próximo à coluna central, olhando para o leste. E os bicos lavaram os pés e depois entraram no salão e sentaram-se na parede do lado oeste, olhando para o leste, com o abençoado à sua frente. E os discípulos leigos de Pataligama lavaram os pés e entraram no salão e sentaram-se na parede do lado leste, olhando para o oeste, com o abençoado à sua frente. Então o abençoado se dirigiu aos discípulos leigos de Pataligama: "O homem imoral, chefes de família, por ter decaído da virtude, enfrenta 5 perigos. Quais são eles? Em primeiro lugar, ele sofre grande perda de posses devido à sua negligência. Em segundo lugar, ele obtém má reputação devido à sua imoralidade e má conduta. Em terceiro lugar, em qualquer assembleia que ele entre, quer seja de catias, brâmanes, chefes de família ou contemplativos, ele se comporta de modo inseguro e tímido. Em quarto lugar, ele morre confuso. Em quinto lugar, com a dissolução do corpo, após a morte, ele reaparece num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Esses são os 5 perigos para aquele que é imoral." 5 bênçãos, chefe de família, são obtidas pelo homem íntegro através da prática da virtude. Quais são elas? Em primeiro lugar, devido à sua diligência, ele obtém muitas posses. Em segundo lugar, ele obtém boa reputação devido à sua moralidade e boa conduta. Em terceiro lugar, em qualquer assembleia que ele entre, quer seja de catias, brâmanes, chefes de família ou contemplativos, ele se comporta de modo seguro e autoconfiante. Em quarto lugar, ele não morre confuso. Em quinto lugar, na dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num destino feliz, no paraíso. Essas são as cinco bênçãos para aquele que é íntegro, através da prática da virtude. Então, o abençoado instruiu, motivou, estimulou e encorajou os discípulos leigos de Pataligama com um discurso do Dhamma, durante a maior parte da noite. Depois, ele os dispensou, dizendo: chefes de família, a noite quase terminou. Agora é o momento para vocês fazerem o que julgarem adequado. Muito bem, venerável senhor, eles responderam. E então se levantaram dos seus assentos e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiram. E o abençoado passou o restante da noite no salão de assembleias vazio. Agora, naquela ocasião, Sunida e Vasakara, os ministros de Magadha, estavam construindo uma fortaleza em Pataligama, como defesa contra os Vádias. E, ao mesmo tempo, uma multidão de milhares de devas estavam estabelecendo residência em Pataligama. E naquelas partes em que os devas poderosos se estabeleciam, eles faziam com que as mentes dos oficiais reais mais poderosos escolhessem aqueles lugares para se estabelecerem. E onde os devas intermediários e aqueles em posição inferior se estabeleciam, eles também faziam com que a mente dos oficiais com graduações correspondentes escolhessem aqueles lugares para se estabelecerem. Não há nenhuma outra referência no cânone sobre divindades habitando lotes de terra. É possível que este trecho tenha sido uma adição posterior, numa época em que o budismo começava a incorporar ideias mais ao gosto popular religioso da época na Índia. Esse processo de assimilação cultural ocorreu em todos os lugares para onde o budismo migrou e também pode ser observado em todas as grandes religiões do mundo. É uma forma de popularizar a religião e facilitar a sua aceitação. Continuando com o sutta. E o abençoado, por meio do olho divino, que ultrapassa o humano, viu aqueles milhares de devas se estabelecendo em Pataligama. E ao se levantar, com o raiar do dia, ele disse para o venerável Ananda: Ananda, quem está construindo uma fortaleza em Pataligama? Venerável senhor, Sunida e Vasakara, os ministros de Magadha, estão construindo uma fortaleza contra os Vádias. Ananda, é como se Sunida e Vasakara tivessem se aconselhado com os devas do 33 para a construção da fortaleza em Pataligama. Eu vi, por meio do olho divino, que milhares de devas estavam estabelecendo residência em Pataligama. Ananda, até onde se estende o reino dos nobres, até onde se estendem as suas rotas de comércio, esta será a cidade principal, Pataliputa, dispersando as suas sementes por toda a parte. E Pataliputa enfrentará três perigos: do fogo, da água e da dissensão interna. Então, Sunida e Vasakara foram até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ficaram em pé a um lado e disseram que o venerável Gotama, juntamente com a Sangha dos Bicos, concorde em aceitar amanhã uma refeição oferecida por nós. E o abençoado concordou em silêncio. Então, sabendo que o abençoado havia concordado, Sunida e Vasakara foram para casa e fizeram que fossem preparados vários tipos de boa comida. Quando tudo estava pronto, eles anunciaram a hora para o abençoado. É hora, mestre Gotama, a refeição está pronta. Então o abençoado se vestiu e, carregando a sua tigela e o manto externo, foi com a sanga dos bicos para a casa de Sunida e Vassacara e sentou-se num assento que havia sido preparado. Então, com as suas próprias mãos, Sunida e Vassacara serviram e satisfizeram o abençoado e os bicos com os vários tipos de boa comida. Em seguida, quando o abençoado havia terminado de comer e retirado a mão da sua tigela, Sunida e Vassacara sentaram a um lado num assento mais baixo. Estando ali sentados, o abençoado agradeceu com estes versos. Onde quer que permaneça, o homem sábio deveria alimentar os virtuosos da vida santa. Tendo dado oferendas para os dignos, ele comparte os seus méritos com os devas locais. Assim reverenciados, eles também o honram. Amáveis, tal qual uma mãe em relação ao seu próprio filho, seu único filho. Aquele que assim desfruta da graça dos devas, por eles é amado e encontra boa fortuna. Depois disso, o abençoado levantou do seu assento e partiu. Sunida e Vassacara seguiram o abençoado de perto, dizendo: qualquer portão pelo qual o companheiro Gotama saia hoje, esse será chamado de portão Gotama. E qualquer val que ele use para cruzar o Ganges, esse será chamado val Gotama. E assim, o portão pelo qual o abençoado saiu foi chamado portão Gotama. Então, o abençoado chegou no rio Ganges, e justamente então o rio estava tão cheio que um corvo poderia beber nele. E algumas pessoas estavam procurando um barco, algumas buscavam uma balsa, e outras estavam amarrando juncos para formar uma balsa para cruzar até o outro lado. Mas o abençoado, com a mesma rapidez com que um homem forte estende o seu braço que está flexionado, ou flexiona o seu braço que está estendido, desapareceu desta margem do Ganges e reapareceu com o seu grupo de bicos na outra margem. E o abençoado viu aquelas pessoas procurando um barco, em busca de uma balsa, amarrando juncos para formar uma balsa para cruzar até o outro lado. E ao ver o que elas queriam fazer, ele recitou este verso: quando querem cruzar o mar, um lago ou lagoa, as pessoas constroem uma ponte ou balsa. Os sábios já cruzaram. O abençoado disse para Ananda: vamos para Kotigama. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda. E o abençoado foi para Kotigama com uma grande comitiva de bicos. Então, o abençoado se dirigiu aos bicos da seguinte forma. Bicos, é por não compreender, não penetrar as quatro nobres verdades, que eu, bem como vocês, durante muito tempo, perambulamos e transmigramos neste ciclo de nascimento e morte. Quais são elas? Por não compreender a nobre verdade do sofrimento, é que nós perambulamos e transmigramos. Por não compreender a nobre verdade da origem do sofrimento, é que nós perambulamos e transmigramos. Por não compreender a nobre verdade da cessação do sofrimento, é que nós perambulamos e transmigramos. Por não compreender a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento, é que nós perambulamos e transmigramos neste ciclo de nascimento e morte. E por compreender e penetrar essa mesma nobre verdade do sofrimento, da origem do sofrimento, da cessação do sofrimento e do caminho que conduz à cessação do sofrimento, que o desejo por ser existir foi cortado, o suporte para o ser existir foi destruído, não há mais vir a ser a nenhum estado. Não compreender e não penetrar as quatro nobres verdades aponta para um tipo de entendimento que vai além da mera compreensão intelectual. Esse é o tipo de entendimento obtido com base na experiência, a vivência profunda dessas verdades, que só pode ser alcançada com a mente em absoluto estado de paz e completa quietude. Tendo dito isso, o abençoado, o mestre, disse: por não ver as quatro nobres verdades, longo e desgastante é o caminho de nascimento a nascimento. Vendo-as, a causa do nascimento é removida, o sofrimento desenraizado, o renascimento está terminado. Então, enquanto o abençoado estava em Kotigama, ele aconselhava os bicos frequentemente desta forma: isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída de virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída de concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente, imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser-existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Quando o abençoado havia permanecido em Kotigama pelo tempo que desejava, ele disse para o venerável Ananda: venha, Ananda, vamos para Nádica. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda. E o abençoado foi para Nádica, ficando na casa de tijolos. O venerável Ananda foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: venerável senhor, o Bhikkhu Salha e a Bhikkhuni Nanda morreram em Nádica. Qual é o destino deles? Qual é o seu futuro percurso? O discípulo leigo Sudatta e a discípula leiga Sujata, os discípulos leigos Kakuda, Kalinga, Nikata, Katisaba, Tuta, Santuta, Bada e Subada, todos eles morreram em Nádica. Qual é o destino deles? Qual é o seu futuro percurso? Ananda, o Bhikkhu Salha, com a eliminação das impurezas mentais, permaneceu no estado livre de impurezas, com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora. A Bhikkhuni Nanda, com a destruição dos cinco primeiros grilhões, reapareceu espontaneamente nas moradas puras e lá irá realizar o Parinibbana, sem nunca mais retornar daquele mundo. O discípulo leigo Sudatta, com a destruição de 3 grilhões e com a atenuação da cobiça, raiva e delusão, se tornou um que retorna uma vez, retornando uma vez a este mundo para dar um fim ao sofrimento. A discípula leiga Sujata, com a destruição de 3 grilhões, se tornou uma que entrou na correnteza, não mais destinada aos mundos inferiores, com o destino fixo. Ela tem a iluminação como destino. O discípulo leigo Kakuda, com a destruição dos 5 primeiros grilhões, reapareceu espontaneamente nas moradas puras e lá realizará o Parinibbana sem nunca mais retornar daquele mundo. Da mesma forma, Kalinga, Nikata, Katisaba, Tuta, Santuta, Bada e Subada. Ananda, em Nádica, mais de 50 discípulos leigos, com a destruição dos 5 primeiros grilhões, reapareceram espontaneamente nas moradas puras e lá realizarão o Parinibbana sem nunca mais retornarem daquele mundo. Mais de 90, com a destruição de 3 grilhões e com a atenuação da cobiça, raiva e delusão, se tornaram aqueles que retornam uma vez, retornando uma vez a este mundo para dar um fim ao sofrimento. E muito mais que 500, com a destruição de 3 grilhões, se tornaram aqueles que entraram na correnteza, não mais destinados aos mundos inferiores, com o destino fixo, eles têm a iluminação como destino. Não é surpreendente, Ananda, que um ser humano morra, mas se cada vez que alguém morrer você vier me perguntar sobre o seu destino, isso criaria problemas para o Tathagata. Portanto, Ananda, eu ensinarei para você uma exposição do Dhamma chamada o Espelho do Dhamma. através do qual um nobre discípulo, se ele assim desejar, poderá por si próprio declarar de si mesmo: eu sou um daqueles que deu fim ao inferno, fim ao reino animal, fim ao reino dos fantasmas, fim aos planos de miséria, fim aos destinos ruins, fim aos mundos inferiores. Eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo. Tenho a iluminação como destino. E qual, Ananda, é esse espelho do Dhamma, através do qual um nobre discípulo, se ele assim desejar, poderá por si próprio declarar isso de si mesmo? Aqui, Ananda, o nobre discípulo possui convicção comprovada no Buda assim: o abençoado é um Arahant, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Ele possui convicção comprovada no Dhamma, assim: o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos. Ele possui convicção comprovada na Sangha, assim: a Sangha dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos. Esta Sangha dos discípulos do abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Ele possui as virtudes apreciadas pelos nobres, intactas, não laceradas, imaculadas, não matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração. Esse, Ananda, é o espelho do Dhamma, através do qual um nobre discípulo, por si próprio, pode declarar de si mesmo: eu sou um daqueles que deu um fim ao inferno, eu entrei na correnteza, tenho a iluminação como destino. Então, o abençoado, enquanto estava em Nádica, com frequência aconselhava os bicos desta forma: isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente imbuída de sabedoria se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Quando o abençoado havia permanecido em Nádica pelo tempo que desejava, o abençoado foi com uma grande comitiva de bicos para Vesali, ficando no bosque de Ambapali. Lá, o abençoado se dirigiu aos bicos: bicos, um bico deve ter atenção plena e plena consciência. Essa é a minha instrução para vocês. E como um bico tem atenção plena? Aqui, bicos, um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações, a mente como mente, os objetos mentais como objetos mentais, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Assim é como um bico tem atenção plena. E como um bico tem plena consciência? Aqui, um bico age com plena consciência ao ir para a frente e retornar. Age com plena consciência ao olhar para a frente e desviar o olhar. Age com plena consciência ao dobrar e estender os membros. Age com plena consciência ao carregar o manto externo, o manto superior, a tigela. Age com plena consciência ao comer, beber, mastigar, saborear. Age com plena consciência ao urinar e defecar. Age com plena consciência ao caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar, falar e permanecer em silêncio. Assim é como um bico tem plena consciência. Um bico deve ter atenção plena e plena consciência. Essa é a minha instrução para vocês. Agora, a cortesã Ambapali ouviu que o abençoado havia chegado em Vesali e que estava no bosque dela. Ela fez com que se preparassem as melhores carruagens e saiu de Vesali em direção ao parque. Ela foi até onde a estrada permitia e depois continuou a pé, até onde estava o abençoado, e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ela sentou a um lado e o abençoado a instruiu, motivou, estimulou e encorajou com o discurso do Dhamma. Estando satisfeita, Ambapali disse que o venerável Gotama concorde em aceitar amanhã uma refeição junto com a sanga dos bicos. O abençoado concordou em silêncio, e quando Ambapali viu que ele havia concordado, ela se levantou do seu assento e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. E os lichavis de Vesali ouviram que o abençoado havia chegado em Vesali e que estava no parque de Ambapali. Eles fizeram com que se preparassem as melhores carruagens e saíram de Vesali. E alguns dos jovens lichavi estavam todos em azul, com maquiagem azul, roupas azuis e adereços azuis, enquanto que outros estavam em amarelo, alguns em vermelho, alguns em branco, com maquiagem branca, roupas brancas e adereços brancos. E Ambapali guiou a sua carruagem contra os lichavis, eixo contra eixo, roda contra roda e canga contra canga. E eles lhe disseram: Ambapali, por que você guia a sua carruagem assim contra nós? Por que, jovens senhores? O abençoado foi convidado junto com a sanga dos bicos para a refeição de amanhã. Ambapali, troque essa refeição por 100.000 moedas. Jovens senhores, se vocês me dessem toda a Vesali com toda a sua renda, eu não abriria a mão de uma refeição tão importante. Então os lichavis estalaram os dedos dizendo: nós fomos derrotados pela mulher da manga, fomos ludibriados pela mulher da manga, e saíram em direção ao bosque de Ambapali. Ambapali significa, na verdade, guardiã das mangas. Continuando com o sutta. E o abençoado, ao ver os lichavis vindo à distância, disse: bicos, qualquer um de vocês que não tenha visto os devas do 33, olhem para esse grupo de lichavis. Olhem bem e vocês terão uma ideia dos devas do 33. Então, os lichavis foram com as suas carruagens até onde a estrada permitia e depois continuaram a pé até onde estava o abençoado, e eles se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, eles sentaram ao lado e o abençoado os instruiu, motivou, estimulou e encorajou com o discurso do Dhamma. Estando satisfeitos, eles disseram que o venerável Gotama concorde em aceitar uma refeição junto com a sanga dos bicos. Mas, lichavis, eu já aceitei a refeição de amanhã da cortesã Ambapali. E os lichavis estalaram os dedos dizendo: nós fomos derrotados pela mulher da manga, fomos ludibriados pela mulher da manga. Depois de ficarem satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado, eles se levantaram dos seus assentos e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiram. E quando a noite havia quase terminado, Ambapali fez com que se preparassem vários tipos de boa comida e anunciou para o abençoado que a refeição estava pronta. Então, o abençoado vestiu seus mantos e, carregando a sua tigela e o manto externo, foi com a sanga dos bicos para a casa de Ambapali e sentou num assento que havia sido preparado. Então, com as próprias mãos, Ambapali serviu e satisfez o abençoado e os bicos com os vários tipos de boa comida. Em seguida, quando o abençoado havia terminado de comer e retirado a mão da sua tigela, Ambapali sentou-se a um lado, num assento mais baixo, e disse: Venerável Senhor, eu dou este parque para a sanga dos bicos, tendo o abençoado como seu cabeça. O abençoado aceitou o parque e depois ele a instruiu, motivou, estimulou e encorajou com o discurso do Dhamma, depois do que ele levantou do seu assento e partiu. Então, enquanto o abençoado estava em Kotigama, aconselhava os bicos frequentemente desta forma: Isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente, imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Quando o abençoado havia permanecido no bosque de Ambapali pelo tempo que ele desejava, ele foi com uma grande comitiva de bicos para o pequeno vilarejo de Beluvagamaka. Lá, ele se dirigiu aos monges desta forma: Venham, bicos, entrem no retiro das chuvas onde quer que vocês tenham amigos, conhecidos e familiares nas proximidades de Vesali. Eu mesmo entrarei no retiro das chuvas aqui em Beluvagamaka. Sim, venerável senhor, aqueles bicos responderam. E eles entraram no retiro das chuvas onde tinham amigos, conhecidos e familiares nas proximidades de Vesali. Enquanto que o abençoado entrou no retiro das chuvas ali mesmo em Beluvagamaka. Então, quando o abençoado havia entrado no retiro das chuvas, ele foi acometido por uma grave enfermidade e dores terríveis próximas da morte o assaltaram. Mas o abençoado suportou aquilo com atenção plena e plena consciência, sem ficar aflito. Então, este pensamento ocorreu ao abençoado: Não é apropriado que eu realize o Parinibbana sem ter falado com os meus assistentes e sem ter me despedido da sanga dos bicos. Que eu então suprima esta enfermidade através da energia e siga vivendo depois de decidir pela formação vital. Então, o abençoado suprimiu aquela enfermidade através da energia e seguiu vivendo, tendo decidido pela formação vital. O abençoado, então, se recuperou daquela enfermidade. Pouco tempo depois dele haver se recuperado, ele saiu da sua moradia e sentou num assento que havia sido preparado à sombra atrás da habitação. Então o venerável Ananda foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: É esplêndido, venerável senhor, que o abençoado esteja resistindo bem. É esplêndido que ele tenha se recuperado. Mas, venerável senhor, quando o abençoado estava enfermo, foi como se o meu corpo estivesse sedado. Eu me senti perdido. As coisas não estavam claras para mim. Todavia, eu tinha este tanto de consolo que o abençoado não iria realizar o Parinibbana sem ter feito algum pronunciamento relacionado à sanga dos bicos. O que mais, Ananda, espera de mim a sanga dos bicos? Eu ensinei o Dhamma sem fazer qualquer distinção entre ensinamentos esotéricos e exotéricos. Não há nada, Ananda, concernente aos ensinamentos que o Tathagata tenha retido até o final com o punho cerrado de um mestre que não transmite todos os ensinamentos. Se, Ananda, alguém pensar, eu assumirei o controle da sanga dos bicos, ou a sanga dos bicos está sob o meu comando, é ele que deveria fazer um pronunciamento desses para a sanga dos bicos. Mas o Tathagata não pensa assim. Eu assumirei o controle da sanga dos bicos, ou a sanga dos bicos está sob o meu comando. Então, por que deveria o Tathagata fazer algum pronunciamento desses para a sanga dos bicos? O Buda não tinha segredos não declarados. Ele não perseguia o ganho e a fama, e tampouco desejava criar um culto de personalidade à sua volta, enquanto estava vivo ou mesmo depois da morte. E o punho cerrado de um mestre foi um dos dilemas colocados pelo rei Milinda ao venerável Nagasena, relatado no Milindapanha. Se o Buda afirmou que não tinha o punho cerrado, então por que ele se recusou a responder às 10 perguntas de Malunkyaputta, descrito no Majjhima Nikaya 63? Nagasena solucionou esse dilema explicando que o Buda não está preocupado com aquilo que não é pragmático. Ele não tinha o punho cerrado com relação a algum ponto em particular dos ensinamentos que só poderiam ser transmitidos a um grupo seleto de discípulos. Continuando com o Sutta, eu agora estou velho, Ananda, envelhecido, pressionado pelos anos, com a idade avançada, chegando ao último estágio da vida. Este é o meu 80º ano. Assim como uma carroça velha é mantida por meio de ataduras, da mesma forma, o corpo do Tathagata é mantido por meio de uma combinação de ataduras. Sempre que, Ananda, através da não atenção a todos os sinais e pela cessação de certas sensações, o Tathagata entra e permanece na concentração sem sinais da mente, nessa ocasião, Ananda, o corpo do Tathagata fica mais confortável. Portanto, Ananda, sejam ilhas para vocês mesmos, refúgios para vocês mesmos, não buscando nenhum refúgio externo, com o Dhamma como a sua ilha, o Dhamma como refúgio, buscando nenhum outro refúgio. E como, Ananda, um bico é uma ilha para ele mesmo, um refúgio para ele mesmo, buscando nenhum refúgio externo, com o Dhamma como a sua ilha, o Dhamma como seu refúgio, buscando nenhum outro refúgio? Neste caso, Ananda, um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações, mente como mente, objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Esses bicos, Ananda, que agora ou depois que eu me for, permanecerem como uma ilha para eles mesmos, como um refúgio para eles mesmos, sem nada mais como um refúgio, com o Dhamma como uma ilha, o Dhamma como refúgio, sem nada mais como um refúgio, eles serão para mim os bicos mais eminentes dentre aqueles que têm interesse em aprender. Tomar o Dhamma como refúgio significa que a pessoa se torna senhora de si mesma, tomando o Dhamma como critério para avaliação e julgamento. E esse critério já foi descrito anteriormente pelo Buda como o espelho do Dhamma. Aqui termina a primeira parte deste podcast do Mahaparinibbana Sutta. Muito obrigado a todos.